1288, o azul 4107. Confirma, ele chamou 4107, senhor? Afirmativo, 1288. 288, bom. Afirmativo. É, fiz as duas chamadas, ele não respondeu, porém eu escuto. Ok, muito grato, 1754. Contagem Objet 67 41. Objet 41, Guarulhos, informação em curso é a Victor, confirme o nível? Afirmativo, nível 340 para sexta, Victor, 6741. 340 será coordenado, guarde cópia. Ah, quando possível você é previsto, gentileza, senhor? Gael. Gael, obrigado. 10 a Victor. Com os primeiros 1200 fechados. Ah, tá certo. O 954 autorizado a aproximação. Tenente livre RNAVE, gol 954. Qual o Everest 674 voltaram? Prossiga. Por gentileza, senhor, haveria a possibilidade de coordenar com o centro aí, nós prosseguimos via Upper Whisky 58 lá para Guarulhos, por gentileza? Negativo devido à nota, o centro não autoriza. Gente, obrigado. Salve Salvador, uma boa tarde, aos 4061, informação Victor, para Campinas no 660. Olá, Azul, 4061 tem informação fixa, solicita o 360 para Campinas. Vocês mantêm a escuta aguarde. Mantendo a guarda. Mike Fox pra você. Recente número 3 pra corpo e aguarde. Web 6741 pra corpo? Prossiga, senhor. Salvador, Guarulhos, nível 340, aerovia uniforme ISC 50. Decola da 1-0, deslocar a 1.200 metros, com curva à direita, da EL, transição de Né. Aciona 5177, controle 119.8. 7, Salvador 340, apenas 50, decola da 1-0, com os 1.200 metros aí, estão deslocados. Com curva pela direita, com perfil da EL de Né. 5177, transponder 19.8 é o controle, cotejou 674 no gate 4. Azul 4061 para cota. Pronto. 4061, Salvador, Campinas, 360, uniforme ISC 58. Decola da 1-0, deslocada, direita, subida gole, transição Gonza. Acione 5401, 198 ao controle. 186. 186, boa. Boa. Direita na gole Gonza. 5401 é o transponder, 119, decimal 8, e os primeiros 1.200 metros estão fechados, é o 4061. Xangolo pronto. Vamos lá, 4061. Papai Romeu Lima, Mike Fox, pronto para a cópia. É o Mike Fox. Em Salvador, Veracruz, 500 pés, decola da cabeceira 17, curva direita, corredor axé, adicione 0134. Controle 198, torre 186. O Lima, Mike Foxtrot. Foxtrot vai alinhar na 17, curva direita, pode corredor até 507, controle 198, torre 118, meia. 507, mantém. Transponder 0134. 0134. Se confirme o PB e autonomia. Chame a torre para acionamento táxi, Fox. Torre, Papa Romeu, Lima, Mike Fox. Lima, Mike Fox, livre acionamento, reposte quando pronto para o táxi. Batida bata. Lima, prossiga. Whisky Fox Lima. O Mike, Vitor Mike Black pra Valência, copia? O número 10 para Valença, decola no 7 direita, corredores Axé, Caixa Pregos. Acione 0161, controle 1198. E a torre 1186. Lima, Mike Foxtrot, a Lima tem capturando 7. Bom, 2 horas de autonomia, chame a torre para acionamento. E táxi, Vitor Mike Quebec. Lima, Mike Foxtrot, atenta a estreia turbulência do 737-800 da Gol. Completou o pouso agora no 0, livre pouso, livre decolagem, pista no 7, ganhando turno meio 0 graus com 08 nós. Lima, Mike Foxtrot. Atenta a estreia, iniciado. No 754, seu solo foi aos 28, ao livrar a direita, no 21, décimo 9. 19, boa. Foxtrot, mantenha a proa até o litoral, decola de Salvador, 228, chama o controle, 219.8, bom voo. 19.8, até a volta, obrigado. Diz que Foxtrot Lima, pronto para cópia. Salvador, Sierra, Sierra, Quebec, Zulu, uma centena até o limite da terminal, pois cancela, prossegue 105, correto e disponível. Decola da 17, curva à direita, vai na Golia, vai após Eval direto, acione 5172 e o controle 19.8, torre 1186, Whisky Fox Lima. 5172. Autorizado. Correto. O teu B08, confirme a autonomia. Semáforo para acionamento, Fox Trot Lima. Pula 754, táxi pela Alfa. Táxi Alfa e mantenha. Chame esta Juliette para ingresso do pátio 1, voo no 754. Alfa, chama antes do Juliette, voo no 754. Charlie, voo 1941, abaixo de voo 1980, descida 1960, qual é a informação, Victor? O 1941 desça para 2000 via chegada Mari com 1012, é o número 2. O senhor está seguindo o TAM 3216, se não tivermos visual, está no TQS, à direita, afastado 14 milhas. Seguinte, desce para 2000 via 1012, 1941. Afirmativo, agora reduza para 250 nós. Reduzindo para 2509, 1941. Está liberada a velocidade? Qual a velocidade que o senhor pretende manter? 250 nós, até Duna. Positivo, 250 nós até Duna, conforme solicitado. Prato. Prossiga. Simitax. Autorizado Xangô no táxi, azul 401. Muito bom dia, TAM 3566, está cruzando 180 para 710. TAM 3566, via chegada a mão, altitude autorizada 2012, número 3 para pouso. Anotei, vou confirmar daqui a pouco, tá? Portão 03, está livre ingresso. Via Juliette ou Índia, seu critério. Juliette ou Índia, portão 3. Meia velocidade 250 nós. Do Victor, mais Quebec, para acionamento e táxi. Obrigado, Antônio Pérola 17, Itamar, Quebec. Obrigado, camarada, com espera, Quebec. 5566, planejamento. Chegada Aman até Toque, após Serra Vitor 366, câmbio. Veio Aman até Toque, depois Serra Vitor 366. O 941, velocidade agora 220, Vasco. Reduzindo para 220, Vola 9, Capitão. Luiz Adonda presente para o TAR 3216? Não, complete a Star, Amari 3216. Ciente, grato. Dilma Mike Fox passa o farol da barra. Dilma ativo, passando agora o vertical do farol da barra. Farol da Barra, prosseguindo a visual para Vera Cruz, frequência livre. É. Salvador, azul 4061, 103 a bordo, autonomia de 435 para Confins, táxi. Pro 061, livre o táxi, via Juliette Alfa, até o ponto de espera da Delta. Na Delta, chame a turma, 198, decimal 6, ajustado 1012. Boa tarde, vovô. Juliette, Alfa, Delta, ponto de espera, torre 186, está ajustado 10, 12, igualmente, Alba Time. O voo no 941 mantém a proa, está limitado pelo localizador e descida para 2000. Vai manter a proa limitada no localizador, descida para 2000, no 941. Provavelmente vai ter que esperar o pulo dele, tá? Para ficar com o controle aqui, só um minuto. Decolagem Whisky Fox Lima. 3216, Duna, localizador, cheque o trem, torre 1186. 186, tá, 3216. Redução para aproximação, cheque para pouso. Reduzindo, 941. Aeronave chamou, por favor, pode repetir? Afirmativo, muito boa tarde, tá 3216. Boa tarde, 3216. Continua a aproximação, reporte Simbra, baixado e travado, vento em Salvador, 190 graus, 89. Reportará Simbra, baixado e travado, tá 3216. Controle Salvador, tá 8001, uma boa tarde, programação Vitor. 8001 Salvador, meu cordial, desça via chegada Mari para 2000, ajuste no 012, número 4, por favor. Mari para 2000, 8001. Torre Salvador, boa tarde, Azul 4061, tá pronto, ponto de espera, Delta. Boa tarde, Azul, mantenha ponto de espera e aguarde. Mantém. 4, eixo controle Salvador, meu cordial, via chegada Mari, desça para 2012, a princípio número 5 para pouso. Afirmativo, anotei, vou confirmar em breve. Afirmativo, desce para 2000, 731, localizador, bola 9, 4. 7, liga aproximação, aguarde transferência. Atenção. O Fox Lima. Whisky Fox Lima, Salvador. Coronel 17, saída agora. Esse de pouso custa 1-0, tá 3-2 no meio. Lima, saída agora. Suba para o nível 100. 100. Galeão. Suba para o nível 100, Whisky Fox Lima. Sim. 3566, toque, autorizado aproximação a Renari. 3566, sim. 1941, 5 milhas para o externo, cheque o trem, torre 1186. 1186, Bola 9, Santana, boa tarde. Fox Lima, qual a radial ideal de saída de Salvador?